ZYK 315, 620 kHz, Rádio Municipal AM, Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Sintonize a rádio do seu coração. Municipal, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, a melhor companhia do seu rádio. Venha viver com a gente uma grande emoção. As ondas do rádio te levam uma grande paixão. Muito bem, meus amigos, estamos de volta no teu rádio nessa terça-feira. Seja bem-vindo, tu que está sintonizando agora, tu que está comigo aí desde cedito, né? Até as 8 horas. É o destaque na música sertaneja e também da música do Rio Grande. Rádio Municipal. Mais de meio século com você. Buenas, meus amigos, estou levantando o teu rádio, agora são 7 horas mais 10 minutos, muito bom dia. Para você que está chegando agora, sintonizando na Municipal, seja muito bem-vindo à melhor programação das tuas manhãs, tuas madrugadas. O sol está brilhando lá fora faz tempo já. Promessa de mais um dia de muito calor para toda a nossa região. Você que está comigo desde a madruga, mais uma hora do nosso programa, né? Até as 8 horas, programa Sertão e Querência. Agora é o seguinte, meus amigos, intervalinho, já estou de volta no teu rádio, fique na sintonia. E assim vamos chegando no arremate da programação desta quarta-feira, agradecendo a você em nome de Agroveterinária Silas, Agropecuária Golfito, Golden Empréstimos, Óleo da Avestruz, Escritório Contábil, Desfaxante Lazarite, Funerária Engler, Funerária São Jorge, Mercado Alto Portela, Rede Forte, Mercado Balestrim, Portela Terraplanagem, RS Bebida, Sabataria Ponce, Supermercado do Colono, Ultragás Gandini, ainda Vida Farmácias, Unobar, Floricultura Escapini, Casa da Flore, Supermercado Popular, Nova Ótica Portela, Ideal Móveis, ainda Erva Mate Faleiro, Bronx, Cotricampo, Farmácia Tolote, Laticínios BRQ e também Sicredi. Em nome dessas empresas, eu desejo para ti uma quarta-feira para lá de especial em tua vida. Prometemos retornar amanhã, seu patrão lá de cima. Assim nos permitir, assim nos considera esta honra de estar mais uma vez nos comunicando com toda a região e com todo o mundão através da internet, levando até você o melhor da música do Rio Grande, música sertaneja. E daqui um pouco também, se Deus quiser, estarei nos avisos e comunicações e no Jornal das 12. Não desligue o seu rádio, está chegando para aí Michel Petre com o programa Café e Notícias. As últimas de hoje, está chegando Porca Véia, recorrendo aos aguapés. Pois tem os nativos, Canta Catarina, encerrando toda essa programação de hoje. Forte abraço, e fique todos com Deus e eu sigo com ele. Jardel Tamioso e Companhia Limitada, procurando sempre atender da melhor forma possível o amigo agricultor, trabalha com as melhores marcas do mercado agrícola, novos e usados. Como revenda autorizada Plant Center, temos vários modelos de plantadeiras, semeadoras de todos os tamanhos e plataformas de milho. Produtos de qualidade. Plant Center há mais de 32 anos no mercado agrícola. Está aí a sua oportunidade de conhecer a Plant Center, uma plantadeira com robustez, durabilidade e tecnologia. Para ver seu diferencial, entre em contato conosco. Atenção, o cliente pediu, a empresa Jardel Tamioso atendeu, reabriu a tornearia e contratou um ótimo profissional para melhor atender seus clientes. Precisou de serviço de torno? Nós da Jardel Tamioso temos a solução. Anexo oficina mecânica para serviços em tratores e colheitadeiras de todas as marcas. Seção de peças multimarcas. Possui máquina para confecção de mangueiras hidráulicas de todas as bitolas, oferecendo a melhor marca de mangueiras ao seu cliente. Atendemos pelo telefone 3551-1398 ou 99619-2505 ou visite-nos na saída para Ijuí, em Tenente Portela. Supermercado Cotricampo de Tenente Portela. Muito mais economia na compra do seu rancho. Temos o cartão corporativo Cotricampo, que lhe proporciona facilidades nas compras, onde o cliente escolhe a data do vencimento de sua fatura e não precisa levar dinheiro todas as vezes que vem na loja. E o programa de fidelidade faz com que toda a compra na sua matrícula gere pontos que você vai acumulando e trocando por prêmios. Super Cotricampo. Você já parou para pensar que para recomeçar é preciso acreditar? Acredite na sua fé e em tudo o que você mais quer. Na união, no seu coração, nos seus sonhos, na felicidade. Recomece de verdade. A vida fica bem melhor quando rende um mundo melhor. O Sicredi deseja a você um feliz recomeço e um próspero 2022.